Olha aí, galera! Estou aqui com um cara que sabe do que fala, porque ele tá aí há quanto tempo fazendo podcast, cara? Eu estou há exatos não, né? Mas há quase um ano. Cara que tem um ano de experiência, ele sabe muito de podcast, cara. Sabe muito. E o cara veio de um podcast que também é muito conhecido. Sabe que eu sofri muito com o seu podcast já? Por quê? Quando eu comecei a ouvir, né? Quando eu realmente fui lá ouvir, né? Assinei o feed. Foi quando vocês pararam de gravar. Putz! Cara, fiquei danado com isso. Porque assim, não é desmerecer nenhum outro podcast. Mas olha só, chega um momento em que você tá ouvindo tanta coisa que você não consegue mais assimilar, né? Aí você começa com aquela coisa de, ah, não, vou ouvir na velocidade 1.3, vou ouvir na velocidade 1.5. Eu não gosto disso, eu gosto de ouvir na velocidade 1, como as pessoas normalmente falam. Pô, sério que tem gente que ouve em velocidade acelerada? Com certeza, cara. Puta, que doideira, isso eu nunca tinha ouvido, não. Com certeza. Mano, isso é doideira, cara, não pode, não. É. Ah, e aí, cara, eu sempre ouvi muito falar no Drink and Play. Só que, pô, cara, eu sempre tive muito podcast e nunca cheguei a realmente assinar o feed. Quando eu resolvi assinar o feed, vocês pararam de gravar. E eu achando que o perfil tinha sido eu por ter entrado no podcast. Na verdade, foi você por ter assinado. Pô, sacanagem, cara. Não, cara, e o pior é que a gente não só ficou sem gravar, a gente perdeu o site. É, isso aí. Então você não tinha nem como ouvir as versões antigas, né? Não tinha. Por um tempo ali até tinha, né? Mas depois vocês perderam mesmo. Perdemos. É, foi um período aí meio zoado mesmo. A gente ficou, sei lá, uns 4 ou 6 meses bagunçados bem. Mas a gente finalmente conseguiu voltar. É, agora a gente reformulou o site e a gente tá com um site novo, tá zerado. Assim, zerado não, né? Ele já tem, acho que, 2 podcasts lá agora. Isso aí. E aos poucos a gente vai colocar os antigos. O Drink and Play tem uns bons anos de história aí já. É, antes de eu entrar nele, ele também sempre foi um dos meus podcasts preferidos, principalmente porque ele normalmente não tá falando daquilo que todo mundo tá falando. A gente tem programas mais de temas um pouco mais aleatórios. Então eu sempre gostei muito deles. E a gente vai postar esse legado todo ainda. Mas vai demorar um pouquinho, porque a gente tá ajeitando a casa. Que bom, cara. E aqui, no Nerdices Abessa, o nosso podcast sai em MP3, no site do opiniãoalheia.com.br e também no YouTube. Basta você ir lá procurar Nerdices Abessa Podcast que você vai ouvir os nossos episódios lá. Na hora que esse episódio sair aqui, deve ter aí uns 5 ou talvez 6 aí episódios já lançados. A edição do podcast no YouTube é feita de uma maneira e do site é feita de outra. Você aí, ouvinte, pode escolher qual é a melhor, né? No YouTube tem o vídeo e no site tem a musiquinha de fundo. Hoje eu estou aqui com o nobre Antônio, que veio lá do podcast Drink and Play, do site Drink and Play, que tem diversos podcasts lá. Como ele já disse, eles estão reestruturando para colocar aí, sei lá, deve ter uns 300 ou 400 episódios desse podcast. Olha, de histeria, que é só o podcast principal, tem 155. Ei. Mas em paralelo, a gente sempre lançou em paralelo mais uns 2 ou 3. Então tem por aí mesmo uns 200, 300, eu acho. E agora você falou uma coisa curiosa, né? Lá vocês nem sempre falam de um assunto que tá sempre muito falado naquele momento. E cara, hoje a gente tá com uma pauta congelada, né? Basicamente. Ela não tá tão congelada porque muito se falou numa continuação que poderia ser apresentada na E3, que não veio, né? Hoje a gente vai falar de Terra-média, Sombras de Mordor. Mas eu prefiro o nome em inglês, Middle-earth, Shadow of Mordor. How many more bones would you? I'd like to play a game with you. How many lives will you destroy? Fight. In pursuit of what you call bem-vindos ao Jurassic Park. To hell with the VGAs. Help, Agora, Antônio, uma coisa eu quero te perguntar. Você é aí aqueles fãs fervorosos de Senhor dos Anéis que leram os livros, conhecem a história do Hobbit, leram o Silmarillion e os Cacete a Quatro? Então, se eu disser pra você que o Silmarillion é o meu livro preferido da série, responde? Rapaz, eu não estava esperando por isso. Sim, eu gosto muito. Senhor dos Anéis é uma das minhas séries preferidas, sim, cara. Apesar de do já clássico o Tolkien não saber escrever direito, sem ser cansativo, mas o universo, a história que ele cria, eu acho fantástica. Então, e principalmente, eu gosto muito do Silmarillion justamente por isso, porque ele tá criando um universo, né? Então, cara, eu adoro O Senhor dos Anéis. Pra quem não sabe aí, que esse Silmarillion não é um livro aí muito conhecido, até porque não foi feito nenhum filme dele, né? Silmarillion é basicamente isso mesmo que o Sr. Antônio falou, né? É, ele começa a contar desde a criação do mundo e é uma coisa fantástica o jeito que ele conta, porque segundo o mito que ele cria, o mundo é criado através de música. E justamente a não harmonia da música que vai criando o que a gente conhece como maldade, entre aspas, assim. Então, eu acho um conceito muito legal e é basicamente, fazendo um paralelo, é o Gênesis da Bíblia. Ele, meio que uma junção do Gênesis com o Apocalipse, né? Que ele vai contando o começo e o porquê do fim da Terra-média. Imagine você aí, ouvintes, o universo de Senhor dos Anéis sendo criado ao som de Mr. Catra. Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora, o papai chegou! O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. É, tinha elfo pra cacete, né? Então... Pode ser. Mr. Catra e Valesca Popozuda pode ter sido aí algo a ver com isso. E olha só, em Shadow of Mordor, o jogo não tem nenhuma relação com a história dos livros, né? Ou será que pega alguma coisa aí, eu não sei. A história do jogo é uma história totalmente à parte. Isso eu acho que é uma das coisas mais legais que o jogo fez. Foi não contar de novo a aventura do Frodo. Puts, nossa, pelo amor, né? Foi uma das... Só que aí que tá, eu não sei se a gente vai adiantar um pouco, foi a melhor coisa desperdiçada do jogo. Sério? Eu gostei tanto que eles mudaram. Não, então, eu adorei isso, só que eu não gostei da história. Eu achei a parte mais fraca do jogo. Ah, tá, entendi. Então, assim, eu acho que o potencial foi absurdo, tipo, foi muito bom, mas a execução foi bem ruim da história. O Shadow of Mordor, ele pega bastante aí algumas personagens importantes dos filmes, né? Ele lembra bastante algumas situações dos filmes que aparecem lá, né? Só que ele não é exatamente assim como é a história do filme. Eu acho que ele nem não se passa na mesma época. Ele meio que corre do lado, assim, da história do filme, mas num período bem anterior, né? É, ele é bem antes. É como se fosse uma tentativa do Sauron voltar. Antes dele conseguir voltar de fato, né? É, ali no Hobbit, é uma das tentativas dele voltar. Porque ele tá tentando voltar desde que ele foi banido, né? Porque ele não morreu. Então essa seria uma das tentativas. Isso é fantástico. Tipo, você pode criar toda uma história nova, com personagens novos e... Desde que no final ele não volte de fato, né? Que a única coisa que a gente sabe é que ele não voltou. Mas aí eles meio que cagaram um pouco pra história e isso me deixou muito puto com o jogo. E... passando um pouquinho, deixando de lado essa parte de história, falando mais de gameplay, de mecânica, ao longo dos anos aí, dos últimos anos, lançaram alguns jogos com essa mecânica muito parecida de Batman e Assassin's Creed. Pessoalmente, eu acho que Shadow of Mordor pegou o melhor dos dois mundos de uma maneira impressionante. Eu concordo contigo. Eu acho que não tá cansativo, eu acho que anda sendo mal feito às vezes. Sim. Porque o combate de Batman é uma coisa muito... É muito fluido, né? Porque que eu me lembre agora, eu conheço... Eu não joguei Sleeping Dogs. Todo mundo fala dele, mas eu não joguei, então eu não... não posso opinar, mas no Batman e no Shadow of Mordor, é um combate gostoso de você jogar. Demais. Você sente que você é fodão. Eu acho que ele é o tipo de combate pra você se sentir foda. Eu gosto demais do combate do Batman. A movimentação de Assassin's Creed é uma boa movimentação. Não tem como falar que... Sim. Pô, o personagem não é... Não se movimenta bem de acordo com a tecnologia que a gente tem hoje no videogame. Eu só não gosto do jogo. Apesar de ter aqui o Black Flag e apesar de ter acabado de comprar o Assassin's Creed Syndicate. Assassin's Creed era uma série que eu adorava. Eu, sabe, a trilogia do Ezio ainda pra mim é uma das melhores coisas da geração passada, mas eu enjoei completamente, cara. O último que eu joguei foi o Black Flag. O pessoal falou bem do Syndicate, mas sabe quando você não tem vontade? Uhum. E só que de fato, a jogabilidade do Assassin's Creed é muito legal. A parte de escalada e tal. E então eu acho que a junção das duas mecânicas num jogo que você... É, você é um super-herói nesse jogo, pra todos os efeitos. Sim. Então, como você tá meio que em junção, o personagem principal, ele tá unido com o espírito do... Você tem superpoderes. Então, é factível que você pule de torres de 20 metros de altura e que você corra loucamente pelo cenário. Então, assim... Eles têm uma desculpa, e eu gosto muito quando o jogo faz isso, que ele te dá um motivo dentro da história pras mecânicas. Eu gosto muito quando um jogo amarra essas duas coisas, porque deixa tudo mais orgânico, né? Muita coisa. E assim, até hoje, eu joguei há pouco tempo atrás, meio que tentando me preparar um pouquinho e gravando os vídeos para o YouTube aí, que vai sair, né, junto com esse podcast. Uhum. Eu achei impressionante como as mecânicas de Shadow of Mordor não estão ultrapassadas, cara. Eu gostei demais. Ele foi o meu primeiro jogo do PS4, então tem pelo menos um ano e meio aí que eu joguei. É, mas eu acredito que se eu pegasse ele hoje, eu ia conseguir zerar ele de novo de forma bem, bem fluida mesmo, porque ele é muito gostoso de jogar. Toda a frustração que eu tive com a história não me impediu de jogar o jogo inteiro e mais um pouco por conta da mecânica, que é uma das melhores que a gente tem nessa geração, de ser gostosa de jogar. Você sente que você tá fazendo as coisas como um elfo fodão faria. Uma das minhas... Não uma, né? A minha principal decepção foi quando um segundo ato do jogo. Quando eu cheguei ali no primeiro ato, né? Porra, eu limpei o mapa, cara. Limpei o mapa literalmente. E aí, pô, tô jogando lá, eu tô pensando, pô, já tô aqui, né? Já tô no final do jogo. Normal eu ficar meio cansado e tal. Mas vamos lá, vou terminar esse jogo aqui na boa. Já tinha lá minhas 10 horas, 15 horas. Praticamente isso aí, né? Que é um período ok de jogo. 15 horas é um período bom de jogo. Eu acho o período pra um jogo desse ideal. É excelente. E aí, de repente, vem um segundo ato e você... Quê? Como assim, cara? E o pior é que o segundo ato é mais ou menos que... É mais do mesmo. Sim, e eu vou te falar, eu acho que esse é o... Junto com a história, é o grande problema desse jogo. E eu acho que ele, hoje em dia, ele não é mais tão lembrado e falado como... Ele ficou um pouco pra trás, né? Apesar de ser muito bom. E eu acho que esse é um dos motivos. Ele sofre de um mal que... Eu acho que vem acontecendo já da geração passada isso. Dos jogos serem maiores do que deveriam. O segundo mapa dele é completamente desnecessário. Muita coisa. Ele segue mais ou menos o que o Far Cry faz também. O 3 aconteceu a mesma coisa comigo. Nossa senhora, demais! Assim, é um jogo muito bom. Só que quando abri o segundo mapa, eu falei, foda-se, e abandonei. E o pior é que em Far Cry 3, você sente até uma empatia por aquele vilão... E de repente, acaba tudo. É ridículo o que eles fazem pra dar esse volume, né? Só que é um volume vazio. Eu acho que, assim, pouquíssimos jogos hoje deveriam ter o tamanho que tem. A gente tava até falando antes de gravar do fato de jogar um jogo várias vezes. Eu não jogo. Eu normalmente termino uma vez e passo pro próximo. Um dos motivos é porque os jogos são muito grandes. Às vezes, se jogar mais 25 horas do jogo, eu termino um jogo novo, né? E, sei lá, se o Shadow of Mordor terminasse ali no primeiro mapa, eu teria platinado ele, porque quando eu terminei, eu comecei a fazer as missões extras pra platinar. Só que aí eu parei também, porque é gigantesco. E aí começa a ficar chato. É, pois é. 25 horas aí, se dependesse da Ready at Dawn, que desenvolveu The Order, tu termina, sei lá, uns 15 jogos também, né? Tem isso. Não, mas eu não tenho problema com jogo grande. Eu tenho problema quando o jogo não tem necessidade de ser grande. Por exemplo, o Witcher 3 é um jogo de 150 horas, se você for jogar tudo. E eu jogo felizão, porque ele tem conteúdo. Agora, Far Cry, o próprio Shadow of Mordor, o Metal Gear, que é o jogo que eu adorei, esse último, ele também poderia ter metade do tempo que ele tem. Existe uma coisa engraçada, cara, que assim, eu já passei por três... Esse é meu terceiro podcast, né? Uhum. O primeiro, ninguém gostava de Metal Gear, então a gente cagava litros pra Metal Gear. Porra! O segundo, eu fazia com uma galera que alguns gostavam de Metal Gear, outros não ligavam tanto. E agora eu resolvi fazer sozinho. Esqueci essa parada de equipe, porque meu horário de trabalho não permite eu ter um horário fixo à noite para fazer essas gravações. Então, por isso que a gente está aqui, dia 17 de junho, 12:52, estamos aqui que nem dois vagabundos gravando sobre o Shadow of Mordor. Exatamente. E aí, cara, acho que todas as gravações que eu fiz até agora, alguém fala de Metal Gear. Eu vou acabar jogando essa desgraça uma hora ou outra, cara. Cara, ele é uma série muito, muito, muito, muito foda. Só que me parece que é o tipo de série de ame ou odeie, sabe? Tipo, se você gostar, você vai ser que nem eu. Você vai ser fãzaço. Vai ter... Você joga o primeiro, joga o segundo, joga todos. Se você não gostar, você vai falar, isso é uma merda. Porque o Kojima tem umas coisas muito próprias dele e é meio Suda 51, sabe? Ou você é muito fã daquilo, ou você não entende porque alguém ia ser fã daquilo. O último é muito bom mesmo pra quem não jogou os outros. Mecanicamente, não sei se você joga jogo de stealth, se você gosta. Alguns sim, alguns não. Mecanicamente falando, tá? Ele tá no topo, tipo, de mecânicas. Ele é muito, muito bom. O que você pensar em fazer, você faz. Confesso que eu cheguei a quase terminar o filme do... Do 4? O 4, exato. Mas aí que tá, o 4 só tem peso se você jogou os outros. É, pois é. Isso que eu sempre ouvi falar. Falando do Senhor dos Anéis, é meio como você assistiu o Retorno do Rei. Uhum. E não vê os outros. E não vê os outros. Então você não tem empatia pelo que tá acontecendo com o Frodo, pelo desastre todo que tá acontecendo. Pra você, beleza, é mais um filme aí de ação. Não funciona. Voltando para Shadow of Mordor, a gente tava falando do segundo mapa aqui, né? Pra quê, né, cara? Podia pegar o vilão do segundo mapa, botar no primeiro mapa e fechar o jogo ali, cara. Porra. Ele teria condensado tudo de bom do jogo. Sim. Ele ficou alguma coisa diluída. Podia ter, ao invés de vocês gastarem tempo fazendo o segundo mapa, podia, sei lá, cara, faz mais duas expansões aí, como eles fizeram uma ou duas, sei lá. Podia ter feito aí mais duas expansões, ganhado mais dinheiro. Todo mundo ia ficar feliz, porque o primeiro ato do jogo já é um puta ato, cara. Sim, sim. Aquele sistema de capitães, eu não lembro de ter ouvido um podcast naquela época que tenha falado mal do sistema de capitães. Todo mundo falava, agora chegou a nova geração. O sistema de capitães é a nova geração. E o mais impressionante disso é que ninguém chegou a copiar ou fazer minimamente parecido. Puta, isso é verdade e é uma grande tristeza, né? Todo mundo copia o Batman e o Assassin's Creed, as mecânicas, mas ninguém conseguiu copiar de alguma forma o sistema de capitães que tem no Shadow of Mordor. É impressionante isso. Eu não sei se é falta de vontade ou se é uma dificuldade técnica. Eu acho que é dificuldade de criação mesmo, de criatividade, sabe? De como é que eles vão botar isso no jogo. Também tem a questão de só colocar se houver necessidade, né? Porque não é uma coisa que você pode colocar em qualquer jogo. Mas eu acho que o código pra fazer isso é uma coisa que tomou um bom tempo do desenvolvimento. Tá, com certeza. Ele deve ser uma coisa ali que gasta muito processamento pra fazer toda essa parte de cálculo, né? Porque ele tá calculando quase que continuamente tudo que tá acontecendo no mapa, tudo que você já fez. E tem isso que a gente falou agora há pouco, os jogos estão maiores do que deveriam. Então, eu tô supondo, tá? Posso estar falando uma besteira gigantesca. Mas talvez eles não estejam tendo a capacidade de colocar mais uma feature como essa, que é gigantesca, porque estão preocupados em encher linguiça. Mas eu acho que isso faz sentido sim, sabe por quê? Porque nas versões de PlayStation 3 e Xbox 360 não tinham um sistema de capitães. É verdade. Eu acho que isso é realmente muito complicado pra se fazer. E eu só espero que, se existir um Shadow of Mordor 2, eles voltem com esse sistema. Porque, cara, se não tiver... Valeu, não quero. Sem esse sistema, ele é um jogo genérico. Exato. Ele, a marca dele, eu duvido que não tenha, porque a marca dele é esse sistema. O, quer ver um jogo que ficaria muito legal com isso? O Destiny. Nossa. Eu acho que o Destiny ganharia muito se ele tivesse isso. Ele tivesse personagens destacados, né, como são os capitães, e que reagissem às vezes que te matou. E é engraçado, né, no Shadow of Mordor, você tá lá, cuidado, hein, esse tal capitão aqui matou o seu amigo X. Porra, cara, isso é maravilhoso, cara, isso é muito legal. Só pra quem não jogou o jogo, só dar uma explicada o que é esse sistema de capitães. Ah, ótimo, é verdade. Ele funciona assim, dentro do universo ali do Shadow of Mordor, você tem os perrapados, que são os orquezinhos vagabundos, que você mete a porrada tranquilamente. Orcs ou Uruk-hai? Eu acho que ali são orcs. Ah, é? Porque, se eu não me engano... Ah, não, é orc mesmo, porque eles Uruk-hai são... Uruk-hai aparece só com Sauruman, mais pra frente. É, isso aí. Acho mas que é eu posso estar enganado. Mas eu acho que são orcs mesmo. E o que que acontece? Esses orcs têm os capitães. Os capitães são personagens mais fortes. E eles têm habilidades mais fortes também. Por exemplo, tem capitão... Tem dentro do jogo uma habilidade especial que você dá tipo uma finalização. Então você dá X porradas e finaliza o orc. Tem capitão que você não pode finalizar. Então é mais difícil de matá-lo. Tem um que não adianta você atirar flecha que ele vai defender. Assim por diante. Se o capitão te matar... Ou ele se torna mais forte. Se um orczinho que não é capitão te matar também, vamos supor, você foi pego numa emboscada e morreu por um orczinho. Aparece dentro do jogo, tipo, um mapa assim com a estrutura hierárquica dos orcs e ela se movimentando. Então aquele orc que te matou, ele ganha uma promoção. E quando ele ganha promoção é como se ele passasse de level, ele ganha habilidades. Então se você ficar morrendo várias vezes pro mesmo orc, cada vez que você for enfrentar ele de novo, ele tá mais forte. E ele sempre lembra do que aconteceu com você. Isso que é engraçado, né? Bicho homem! Enfim, te encontrei! Mas não vou cometer o erro de achar que está morto! E eles têm frases diferentes, então às vezes eles ficam, caramba, eu matei você, você voltou, como assim? Eu te arranquei a cabeça. E também ele lembra se você fugir. Se ele tá quase te matando e você foge, quando você volta, é considerado, se eu não me engano, uma vitória. E ele também tem... Eu não me lembro se ele passa de nível. Não, não necessariamente, mas se você morrer, ele pode sim... Se você morrer pra qualquer outra coisa, ele pode sim aumentar de nível. E aí ele lembra que você fugiu, ele te chama de covarde. E é muito legal, porque é aquela coisa, é bom que você termine o combate, porque se você não terminar, você corre o risco de quando voltar, os caras estarem mais fortes. É isso aí. E cada um, assim, não é fortes, eles vão estar só, tipo, level acima. Não. Cada orczinho lá, capitão, né, vai ter defesas e... Vai ter defesas, não. Vai ter pontos fortes e pontos fracos de X maneiras. Por exemplo, tem um lá que não pode ver aquele bicho lá de quatro patas lá, parecendo um lobo sinistro lá, eu esqueci o nome. Não é um arg, não, né? Eu acho que é, né, não? É um arg? Acho que é um arg. É, tem uns lá que tem medo disso. Às vezes eles vêm assim e saem correndo. E aí é porque ele tem medo daquilo. Outros tem medo de fogo. Então se você atirar uma flecha numa fogueira, ele vai sair correndo. Ou então se pegar nele, ele vai morrer de imediato. Esse é o sistema de capitães que a gente tá falando aqui, cara. É uma parada super complexa e é por isso mesmo, né, que ninguém copiou ainda, porque é difícil pra caramba de fazer. E acontece umas coisas legais, eu acho que todo mundo tem uma história dessa, que é um orczinho vagabundo que você morreu de forma estúpida e que ele te percorreu o jogo inteiro e você não consegue matá-lo. Que ele vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E aí você só consegue enfrentá-lo quando você passa de nível. Então quando ele aparece esse tabuleiro com os orcs, você sempre tá vendo ele lá, porque ele tem um nome específico, né? E você tá vendo aquele vagabundo subindo na hierarquia e você não conseguindo pará-lo. Isso que é o pior, né? Você morre pra ele e fica toda hora vendo ele ficando mais forte ali. E você ali com medo, porque pra tu terminar o jogo, tu tem que matar ele, filho. tu vai ter que dar um jeito de matar ele. É, no meu caso, esse orc que ficou o mais forte, ele foi um desafio maior e mais legal do que o chefe final. Ah, sim. Pra mim foi a luta final, sabe? Tipo, quando eu matei ele, eu falei, ah, beleza, agora eu terminei o jogo e tô satisfeito. A gente vai entrar nessa questão do final, mas falando mais do sistema de capitães. E é engraçado que, tipo, alguns, assim, orcs mais fortes, eles têm também dois orcs mais fracos, né? Como se fossem seguranças. E aí, pra você matar o orc mais forte, é muito mais fácil você matar os dois orcs mais fracos, que às vezes também tem outro segurança, pode acontecer, do que chegar lá e matar o mais forte. Pra quem viu os filmes, é meio que aquele esquema de quando o Frodo tá entrando em Mordor, que você vai ver as companhias de orcs andando. Aí você tem um fodão, aí com mais alguns do lado, e eles andam juntos. É bem parecido o esquema deles dentro do cenário. É como um exército mesmo. E cara, putz, que sistema, né, bicho? Que coisa de maluco que é o sistema de capitães do Shadow of Mordor. Uma pena que seja assim tão complicado, que ninguém fez. Que jogo que você acha que deveria ter tido esse sistema? Então, não existe um jogo que eu veja assim agora aqui de cabeça que poderia ter tido isso. Mas eu imagino que um jogo de Star Wars poderia ter isso aí, cara. Lindo, sabe? Lindo. Uhum, pô, Star Wars seria... Primeiro a gente teria que ter um jogo de Star Wars que fosse single player, né? É. Te falar, eu não sei se você conhece os livros. Você é fã do Star Wars, pelo visto, né? Putz, bastante. Você chegou a ler os livros? Eu não tenho paciência pra ler livro nenhum, cara. Mas eu leio as comics, eu leio as HQs. Eu tive contato agora com os livros, depois do filme 7. Eu tinha essa falha, né? E cara, eu tô lendo a trilogia Thrawn, dessa parte que agora virou lendas, né? Que eles desconsideraram. Legend, sim. E é muito bom isso, cara. Isso daí, sabe, ele mostra que é muito legal você ter coisas diferentes dos filmes dentro desse universo. Sim. Puta, Star Wars seria um universo aberto assim, seria bem legal. Continuamos no sonho, né? Depois dessa 3 aí, então, continuamos no sonho mais ainda, porque a gente não sabe nada do que tá sendo feito. Não. É, a parte da EA foi triste, cara. Bom, quando eles não mostraram Mass Effect, porque aquilo não foi mostrar Mass Effect, né? Ah. Eu desencanei da EA esse ano. É, eu passei pro final do jogo já. Aham. Uhum. É curioso que, assim, o Shadow of Mordor, ele sofreu de um mesmo problema que o jogo do Batman sofre. Chefes sem graça. Depende. Eu não gostei de nenhum dos dois, cara. Do combate de nenhum dos dois, melhor dizendo assim. Os chefes do Batman e o dos dois primeiros eu gostei. Eu gostei bastante. Eu não gostei. Eu nunca gostei. Eu gostei do Arca, eu acho que quase todos são legais. E o do Siri, o Mr. Freeze, eu lembro que foi a melhor luta do Batman, da série inteira, na minha opinião. E não, eu gostei dos chefes sim, viu? Eu não gostei dos chefes do Shadow of Mordor. Também nunca gostei dos chefes dos jogos de Batman, cara. Não... Ah, não, do Shadow of Mordor eu também acho uma parte fraca. E engraçado que, fora, né, que a gente já falou aqui inúmeras vezes, o segundo ato, é a única parte, assim, também que é mais fraca, assim. Você não gostou da história, eu já gostei. Mas pra mim é a única parte, assim, realmente muito fraca do jogo, são os combates finais, né, do primeiro ato e do segundo ato. Mas sabe o que eu acho que acontece também? E eu acho que isso é uma coisa que eles têm que resolver no Mordor 2, se houver. O sistema de Nemesis, que é esse sistema de capitães, ele te traz uma empatia muito grande, uma antipatia muito grande com os capitães que você construiu uma história. Sim. Então eles se tornam os chefes. Quando vem um chefe aleatório, você simplesmente não se importa. É porque você não tem nada com ele, né? Exatamente. Não é feito nenhum, não cria nenhum vínculo. Não, nada. O cara que te ferra no início do jogo, tirando ele, que você logo no início aconteceu algo, né? E então você tem um motivo pra estar atrás dele, o resto é aleatório. No 2, eu gostaria que eles tornassem isso mais orgânico. Talvez transformando em chefes esses orcs que foram ganhando em hierarquia. Ah, seria interessante. Botando eles dentro da história, aí você teria uma coisa, manteria o melhor melhor do jogo, que é o sistema Nemesis, mas dando um passo além, pra não ser mais do mesmo. Seria interessante. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Oh! Israel, o grande matador de galinhas. Vem! Vamos! Ô, Antônio, você jogou dublado ou legendado? Eu joguei legendado. Eu joguei legendado. Em inglês, né? Em inglês. Mas você procurou ver a dublagem do jogo? Não procurei, cara. Te falar que isso passou em branco pra mim. É triste, né? Depois de você ver dublagens ok em jogos da Warner, e você vê depois, né, Mortal Kombat com a Peach e com o Battlefield com o Roger, né? Enfim, eu tava dando uma olhada na dublagem de Shadow of Mordor e é uma dublagem honesta, tá? Se você aí, ouvinte, que não jogou Shadow of Mordor e tá se perguntando se compra em inglês ou com a dublagem nossa aqui em português, vale sim a pena você comprar aí o jogo dublado em português, porque não é horroroso, não. Claro, né? Você que entende aí um pouquinho de inglês, você sempre vai preferir aquela ouvir o som original do jogo, porque no final não tem como. É melhor, é feito um trabalho mais profissional, e o dublador americano, ele tem um trabalho mais simples, digamos assim, de fazer a dublagem no jogo, porque às vezes ele tá vendo ali o que que tá acontecendo, ele tem um diretor melhor, enfim, N coisas que a gente não sabe aqui exatamente como é que é. Mas assim, se você quer aí jogar em português, cara, não se preocupe, você não vai ter Peach, você não vai ter Roger. Vai na boa. Isso é legal, porque dublagem é uma coisa que atrai muita gente. Eu já ouvi várias pessoas que quando elas estão entre dois jogos pra escolher, ter ele dublado é um diferencial que pesa, sabe? Sim. E então, que bom que tá legal. E isso que você falou de dublador, só fazendo um adendo, às vezes o pessoal daqui tem que fazer uma dublagem às cegas, cara. É uma coisa muito bizarra do cara não ter noção do que é a cena e ele tá tendo que dublar. Então a gente, às vezes, pega muito no pé do pessoal que tá dublando. Tudo bem que os casos que você falou são indefensáveis. São singulares. São indefensáveis. Né? Mas o processo de dublagem aqui ainda é muito falho nisso. As empresas não querem mandar os vídeos, né, pro cara saber o que tá acontecendo. Então, às vezes, ele tem que gravar 3 vezes a mesma voz, com entonações diferentes, pra depois, no futuro, quando o vídeo chegar, escolher qual que fica melhor. É muito difícil que isso fique bom, de fato. Não dá, realmente. Então, se a dublagem tá legal, vale a pena dar uma conferida. Eu fico até arrependido de não ter visto como que tava. Mas aí, né, pode ser que a gente tenha o Shadow of Mordor 2, que a gente pode sim escolher entre jogar dublado ou com a língua original. Mas me diz uma coisa, Antônio, você ficou sentido de não ter sido nem apresentado um trailerzinho, uma logo que seja do Shadow of Mordor 2 na E3? Se tivesse aparecido, eu teria ficado animado, mas eu até gosto que ele demore um pouco mais pra sair. Eu acho que a gente tá meio mal acostumado, sabe, das coisas terem uma continuação muito rápida. Isso tá... me parece que tá atrapalhando os jogos no geral. Ah, tá. É verdade, né? Porque Shadow of Mordor saiu em 2014, setembro de 2014. Tem dois anos então, aí só. Tem 2 anos só. Eu acho que ele sair daqui... começar a ter trailer deles na E3 de 2017, talvez 2018, aí é um tempo legal. Dá pra dar bastante saudade, dá tempo de aperfeiçoar o sistema, né? Eu particularmente prefiro, eu gosto do pacing de lançamentos mais espaçados, uma coisa mais Naughty Dog e Rockstar, sabe? São poucos jogos, mas assim, eles vão ficar na memória. Ultimamente eu tô preferindo empresas que fazem isso, elas me dão mais segurança, sabe? Eu preferiria que eles dessem uma boa lapidada no Mordor 2, contratassem um bom escritor, um cara que realmente soubesse fazer uma história, e criasse... Aí é uma pergunta que eu tenho. Você preferiria que o Shadow of Mordor 2 continuasse a história, ou seja, fosse aquela coisa mais ou menos ali, ou ele fizesse uma nova história dentro do mundo de Senhor dos Anéis? Uma nova história dentro do mundo do Senhor dos Anéis, porque eu acho que a história de Shadow of Mordor 1, ela fechou ali eu não consigo ver além daquilo ali pro personagem. Eu também não. Sei lá, cara, foi muito... O segundo ato, ele foi muito significativo para a história de Senhor dos Anéis, para que tenha uma continuação com o mesmo personagem, com o Talion. Sim, é, eu acho que ele meio que... É, fechou ali, né? Uma coisa que seria legal, principalmente pra quem é fã do Senhor dos Anéis, é se eles pegassem... Ou alguma história dentro do... Nossa, me fugiu o nome agora. Dos Contos Inacabados. Porque tem vários contos legais dentro dos Contos Inacabados do Tolkien que, pela definição do livro, não foi terminado. Então eles poderiam pegar essas histórias e montar ela completa. Então eles teriam uma base legal e ter um arco completo aí de uma história antiga, né? Com essa época de poder do Senhor dos Anéis. E partir daí, eu acho que teriam várias... Tem vários enxertos legais que eles podem fazer. Entendi. Eu gostaria que fosse por aí, sabe? Uma história existente do Senhor dos Anéis, mas colocando um pouco mais de conteúdo. Se você tivesse que dar uma nota para o jogo, se você tivesse que dar drinks para Shadow of Mordor, quantos drinks esse jogo mereceria? De 0 a 10. Eu daria 8 drinks e meio de uvitas, que foi um drink que eu experimentei esse final de semana que passou, que eu nunca tinha tomado, e é uma delícia. Então, se alguém for beber e tiver uvita, beba. Uvita. Uvita é uma bebida uruguaia de uva e cara, aquilo é do demônio. Porque é muito gostoso e extremamente alcoólico, só que sabe aquela bebida que não parece que é alcoólica? Ah, sim. Então ela é do capeta aquilo, porque você tá bebendo, quando você vê, você já não tá mais lá. Então eu daria 8 vitas e meia, porque ele tem um problema muito grande na história, na minha opinião, e eu sou um cara que história é boa parte do jogo pra mim. Então, se ele se propôs a contar uma história, eu gostaria que fosse uma história boa. Mas a mecânica é tão gostosa, é um jogo tão... A gente falou pouco, mas ele tem umas side quests que são gostosas de fazer. Demais. O volume delas estraga. É como a gente falou, tem um segundo mapa que não deveria estar ali, mas elas são legais de fazer, então ele vale muito a pena pela jogabilidade. Se você não jogou, é um jogo antigo, você vai achar, puta, muito barato. Provavelmente você vai conseguir trocar por um jogo que você tem, e vale muito a pena. Pelo problema dele ter chefes fracos, na minha opinião, chefes combates finais fracos, eu acho que ele merece aí... O que eu vou falar aqui? 7 baldes de pipoca gostosas do cinema. Pipoca boa, tá? Não tô falando de pipoca... Aquela pipoca ruim, não, que você compra no cinema cu do mundo. Não, falando de pipoca boa mesmo, tá? 7 baldes de pipoca gostosa pra esse jogo aí, Shadow of Mordor. Tá barato, cara. Se você se arrepender, é que você tem mau gosto. Sacanagem, é um jogaço, vale muito a pena. Antônio, meu caro, me diz aí pro pessoal novamente da onde você veio aí, o site de vocês lá. Vocês podem me ouvir lá no Drink and Play. O site é drinkandplay.com.br. Nós temos um podcast quinzenal de jogos, que nós falamos o que estamos jogando. É aquele formato classicão. E nós temos o Histeria, que é o nosso podcast de assuntos aleatórios. Então, o que der na telha, a gente monta uma pauta, fala. É muito divertido. Quem não conhece, eu acho que vai curtir. Como foi dito no início, a gente tá voltando de um pequeno hiato, que descobrimos agora causado pelo Bessa. Foi mal aí. Então, culpa eu por estarmos longe durante um tempo. Mas a gente tá... Os podcasts novos já estão em linha, né? Já estão gravando, a gente já tá gravando, editando. Então eles estão aí saindo relativamente dentro do prazo. Mas os antigos a gente ainda tá tentando repostá-los. Essa semana a gente teve a boa notícia que tem o backup de todos. Então isso é muito bom, porque a gente tava com medo do backup não tá lá. Ele tá. Então aos pouquinhos a gente vai repostar toda a história aí antiga. Ouçam lá no Drink and Play. E se vocês vieram daqui, né, dê um toque lá, ó. Eu vim do podcast que você gravou com Bessa, porque isso é legal da gente saber quando, da onde o pessoal tá vindo. Isso aí, cara. Comentem no podcast do Drink and Play. Comentem aqui também no Nerdices da Bessa. Comentem no Amargo Cast, que é do meu amigo Léo Fornacier e também do Alexandre Maciel. Maciel, no nosso site também, Opinião Alheia. Comentem qualquer podcast que você ouça aí, cara, porque o comentário, ele é muito legal. Não acredite você aí que esteja com vergonha, ah não, vou rir do meu comentário. Cara, o único pessoal babaca que ri de comentário é o MDM, que não precisa mais disso. O resto, assim, a maioria leva na boa esse tipo de coisa. A gente até gosta de vocês chegarem pra gente, falarem o que vocês acham do jogo, criticar a gente com embasamento também. Se não quiser comentar, fala com a gente no Twitter. Sim, o Twitter eu tô praticamente todo dia nele lá, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu acho que é a ferramenta mais real-time que a gente tem pra conversar. Com certeza, cara. E acredite, a maioria dos podcasts que você ouve aí, cara, estão ativamente no Twitter. Exatamente. Eu gosto muito do Twitter porque é uma coisa meio que você pode ser o entrão na conversa. É. Você vai lá, entra no meio da conversa dos outros, bota lá o que você acha e beleza, ninguém vai achar ruim por isso. É engraçado isso, né? Que ninguém acha ruim mesmo. Quer dizer, vai ter alguém que vai achar ruim, lógico. Mas aí... Mas o pessoal leva na boa, geralmente. Leva no geral. A não ser que você fez um comentário babaca, né? Aí, na verdade, o pessoal vai te ignorar se você foi babaca. Mas se a pessoa foi babaca contigo, você ignora ela também, então... Exatamente. Antônio, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Foi um podcast bem divertido, cara. Eu gostei bastante. Obrigado, cara. Obrigado. É o que eu tento fazer. É o meu trabalho. Foi bem legal. Muito obrigado. Ouvintes, por favor, comentem aí também. Comentem o nosso podcast, todos os nossos podcasts. Comente todos os podcasts que você ouça, por favor. Que esse é o nosso, entre aspas, ganha-pão. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. hoje, ouvi um podcast, cara. Cara, a primeira... Eu assinei hoje e comecei a ouvir hoje. A primeira frase do cara foi: a conferência da EA foi muito boa, mostrou muito gameplay. Eu nunca deletei um podcast tão rápido na minha vida. Por curiosidade, qual podcast? Gamers e Games. Puta, nem vou atrás, isso eu não conheço. Ou nem... é Gamers e Games, ou é Games e Gamers. É alguma coisa assim. Cara, que bizarro. O cara não assistiu, mano. Com certeza não. Pra um cara falar que é muito boa, mostrou muito gameplay... Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Mas voltando aqui... Voltando pro Shadow of Mordor.